da grandeza de Deus. Veja a linda primavera que deu aos filhos seus. Mas a maior das maravilhas foi a salvação que deu ao mover por nós um dia, meu Jesus, Filho de Deus. Celestes, sóis a brilhar, seres terrestres a dominar, vidas que nascem a esperar a hora sublime de Cristo regressar. Meu Jesus, Filho de Deus, mas a maior das maravilhas foi a salvação que deu ao mover por nós um dia. Meu Jesus, Filho de Deus.